maçanico, maçanico, mas que bicho impertinente. Vai-te embora, maçanico, na tua casa chegou gente. Vai-te embora, maçanico, na tua casa chegou gente.